3663, chama agora você 35, na frequência no 251, alterno no 3395. Chama Recife 1251, 3395, na 3663. Transmissão Order, Argo 2770, Cristianos ainda previsto para o Porto Seguro. Cristianos 70, preparado saída coral, já pronto o copo no Porto 3? Viu, Azul 2770, autorizado, Serra Bravo, Papaserra, conforme rota, plano de voo, nível 180, decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída coral. Transponder, altera para 0271 e o controle no 20DC18. Sendo autorizado no 80, para Porto Seguro, decola da 100, curva direita, saída coral 0271, transponder, o controle 201, azul 270. Correto, protegimento, chama pronto, push, posição 4 Lima, 73. Sente, chama. 6250, contato, corrija, acenda a indicação, via chegada Mares, desça e mantém o 050. Ajuste o altímetro 10120. É, está autorizado com a etapa, acho que é 6250. 63, 63, 9, agora só um minuto na posição 01 para push. Guarda. Salvador, bom dia, é o Azul 2-4-2-7-1-4. Sempre na informação, Júlia. Azul 2714, Juliette, confere agora só um minuto do copo para a barreira. Obrigado, está na escuta, 2714. O 2 na nossa para o número 2. Cliente, é o número 2 no setor, mantém a posição. Xerém 31, autorizado a push, chama a táxi. Chama a táxi, né, 31. No 648, acima de indicação, via chegada a Mari. Desse mantém o 060. Ajuste o altímetro no 020. Bono 621, cruzando 50 para o 40. Bono 621, esse aí mantém a 2.000 pés. Metro 920, informado procedimento AVS, é que foi pista 90. Está estabilizado, descendo para 2.000 pés. Bono 621. Sete no quatro pronto, cobre para barreiras. Pronto, quatro, dois, sete no quatro. Realizado Serra, November, Bravo, Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 160. Decola pista no zero, primeira curva, à esquerda, Peixoto e saída, Momo, transição, VATAP. Transponder 5517, o controle indo 20.8, azul 27, 1 no 4. Romeu Barreira, sua posição do plano, 160. Decola da 10, vamos curva à esquerda, combo, transição, WhatsApp 5597 ao transponder, 1208, o controle Salvador, 2514. Correto, cotejamento, chama pronto, com disposição 3 Romeu, azul 2714. Chamará, pronto, 1207, muito obrigado. Para o táxi do Xanear, 639, tem 165 a bordo, alternativa é Galeão, com 5 horas de atuamento. Autorizado o táxi à direita, Índio, terapista 90, Torre, 198, decimal 95, Genegal no 020. 020, é Índio, 1895, Cibera, 6390. Azul 4299, coordena com a equipe de solo, aproximação do Airbus 320, a cargo da companhia Avianca. Autorizado o push, chama táxi. Autorizado o push, Salvador, bom dia, Xanel 63, 1-1, próximo ponto, 0-1-0, está pronto, decola. 63, 1-1, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 63, 1-1. Você autorizaria 2000, está visual no setor. Xanel 6250, desse mantém a 2000 pés, informe estabilizado, sinal de consentimento elétrica, que foi pista 1-0. Pode estar pirar voador. 2000, informe estabilizado, 6250. Utilizando no momento, vou romper a 2 com 9. No 621, no completo final, chame torre 1 no 8095. 1895, vai chamar agora. Decolar da 1-0, vento 1-8-0 graus, confete lá. Livre decolagem 1-0, Xanel 6309. Salvador, voo no 621, estabilizado no ILS, trem baixa, cabo. Voo no 621, vento 1-8-0 graus, confete lá, altímetro no 020, guarde pista livre. Aguardado. Zona livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nas, altímetro no 020. Motivo livre, pouso, ou 1-6-2-1-9. 1-6-3-1-9, decolado ao 5-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 6-3-1-9. Oi, Salvador, bom dia, Xanel, 6-3-1-9, passa 1000 pés. 6-3-1-9, contato radar na decolagem, sobre o motivo de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, 6-3-1-9. Salvador, bom dia, Gol 2065, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 380. Decolo no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5540, controle 1208, gol 2065. Autorizado, 3380, roda do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5540, pro gol 2065. Correto, cortejamento, chama pronto, pus, posição 08. Era minha 319? É minha 319, autorizado. Beleza, obrigado, minha 319. No solo 5-2, livra direita, solo 1-2, um decimal 9. Livraram 2-1, 9, gol. Siga o botão Gótica Bravo Eco, borda cópia, confirmadamente a pista que decola a pista no 7 e o pátio que se encontra. Boa, 621, autorizado o táxi Alfa, reporta a gente da Juliette. Alfa, zero, vento 170 graus, com 7 nós. Ali decola, voa 42 nós. Confirme? Voa no 648, voa no 648, desse bater 2 mil pés, ajuste o altímetro 1, 0, 2, 0. Posso quebrar o elco? Pronto, copo no copo no pátio do Baitan? Zero Serra, novembro, uniforme, então, conforme rosa, plano de voo, nível 080. Decola a pista no 7, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo Copo, prossegue DCT, conforme rosa, e para mudança de plano, nível 085, visual até o destino. Transponder 5532, controle no 208. Cortejamento com financiamento o TB. 703 no passe do ABT, chama quando o ponto acionamento atua em 11895. Arizona final 6250. Final 6250, 2000 marcador externo, com o final chama em tudo. Na sequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, 6250. Autorizado, chama para o táxi, vai ficar bravo, eco. Bravo, eco. Salvador, muito bom dia, Chanel 6250, estabilizado, final de ILM. Bom dia, Chanel 6250, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando 6250. Salvador, 2714, está pronto o push acionamento. As 2714 autorizado, push, posição 3, o meu, chama táxi. Autorizado, push, vai chamar o táxi, 2714. Essa é a Júlia. O 651, o 621, autorizado, ingresso, pátio 1, via Juliette, posição 09. Juliette 9, até já. Salvador, azul 4299, bom dia. Azul 4299, contato radar na decolagem, submarino de voo 320 via saída da Elfa. 320, via Delco, 4299. 3896, sendo educação, via chegada à mar e desse mantém 050. Ajuste altímetro 1020. Autorizado. Consegui, agora no 648. Autorizado, procedimento. Autorizado, informe estabilizado. Papão meu, Cabo Serra, Serra, consiga. Certo, mantenha sem regra de voo visual. Quente pés, ajuste o altímetro 1020, autorizado direto Serra Índia, Eco Índia. Ajuste o altímetro 1020. 1020, localizador de assistência, agora 648. Bruno 648, 3 Júlia, marcador externo, completo final, chame Tonho, 1 no 8, decimal 9. Contra negócio 895, no 648. Canal 6250, solo aos 58, livre à direita, solo 121, no decimal 9. Livre à direita, 1219, obrigado. Bom dia, 625. Paulo, bom dia, Xanier 6250, livrou à direita. Pouso 0. Pouso 648, livre pouso não no 0, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 020. Cuidado, pouso pistão no 0, no 020 o ajuste, pouso 648. Juliette, contou 02. Juliette pro 02, obrigado, daqui a pouco. Tá acionado, porta na base. Entrou no 02, livre taxa para ingresso. Bravo, é. Gol 2065, 08 autorizado, chama táxi. Chamar para o táxi 2065. aproximado, com ataque do Bell 660, autonomia de 5 horas e 10, ao Germano Palma. Salve, João 9, Bell 648. Espera pistão no 0, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 741 no Índia, quando o ponto de espera da 0185, obrigado e um bom trabalho, 2715. Fala, azul 2770 para o pushback, posterior estacionamento, está no pátio 3, posição 4 Lima. Azul 2770, autorizado, chame táxi. Camarada. Salve, Salvador, gol no 642, boa tarde. Bom, no 648, boa tarde, táxi Alfa, chame antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa, táxi Juliette, 648. Ingresso é apaixonado e pronto. Passará aliado e pronto, bravo é. Azul 27 no 4, linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós. Linha decola da 1-0, vento 1-4. 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 9-5. 1-2-5-1, 3-3-9-5, azul com 3 mais 9. Bom voo. No 648, dê passageiro na vida companhia, pode prosseguir Juliette, portão 01. Ok, vai dar passagem na vida companhia, pode Juliette, por 01, 648. Alô, azul 2770 para o UTAC, está com 49 de PLB. 3 horas e 35 de autonomia, alternando Vitória. Azul 2770, inicialmente táxi até a entrada do CAT 3, aguardando para prosseguir. Gente, até ele no CAT 3, o 2770. Aliado e pronto na 1-7. Fica pra agora que tem condições de ajustar a navegação para cruzar o campo acima de 3 mil pés. É, aqui, senhor. A gente aguarde, vamos coordenar com o controle. É. Sou em Salvador, uma tia, gol 2065, gostando da espera da casa. 7-0, após parqueamento da aeronave da Gol no 01, prossiga táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Sente após o parqueamento da aeronave da Gol no box 1, prossegue o Índia, tudo pronto, 2895, azul 2770. Salvador, Vassar, Gol 2065, ponto de espera da Vessa Prova. Gol Salvador, o Azul 2714, muito bom dia. Azul 2714, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360 via saída Momo. 360 via saída Momo 2714. Bravo Eco, decolado ao 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Tá bom. 065, mantém o ponto de espera devido à aeronave decolar da outra pista. Pois sim. Capitão Gosta, Bravo Eco, prossiga para o controle Salvador. Capitão Gosta, Bravo Eco, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 080 via saída Momo. É a Momo, CP, 080. Desenvolvimento e redução para aproximação final. Reduzindo, 3896. Ali mantendo zero, prepare para decolagem assim que é autorizado. É, mantém voo 20. Serra, Serra, frequência livre, não deu tráfego informal. Frequência livre, graças a Deus, Serra. Oscar Bravo, Eco. As contas, senhor. Sua posição, cóccix. Minha posição? Cóccix. Cóccix. Estabilizando, são 3896. São 3896. Passa marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 95, boa. Torre Salvador, bom dia, está 3896, passou Índia Serra, está estabilizado. 3896, vento 160 graus com 9 nós, altímetro no 020, aguarde pista livre. Mandando está livre, 3896. Nível 370, conforme rota do plano de voo, decolagem pista no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5550. 370, via rota do plano, decola 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 208, 5550, encontrei pronto na minha luz. Plano 630 correto, portal 6, chame pronto para o back saneamento. Estão no zero, tá? 3896. 2065, decolado ao Zuno 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Sim. 770, faz passagem do Airbus Latam na curva final ali, mantenho no zero. Dente, após a passagem de 2 ali, mantém não no zero, 2770, tá visão. Contato radar. Corrijo, te considero contato radar, não recebo informação do tráfego, suba conforme a autorização da torre. Poxa, eu esqueci, agora botei o transponder. O 2065, contrato radar agora na decolagem, clima 380, via saída da África. Via saída da é o quanto possível para a gileta. Autorizado, Leila, o 2065. Muito obrigado, direto de Leila, gol 2065. Oscar Bravo Eco, confirme a proa ideal para o destino. É, trazendo 10, senhor. Frisago, direto Sierra Novembro, informe Tango. Janta pra mim, Brasil, janta pra mim. Solo 1-2, livre direita, solo 1-2, um decimal 9. Direita 1-2-9, tá 3-8-9-6. Alô, Salvador, bom dia, tá 3-8-9-6, livrou. 3896, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 3896. Júlio, é o azul 2714. Se possível, gostaria de voar direto Barreiras? Barreira? 2714. Vou inicialmente VATAP e aguardo a autorização final para Barreiras. Gente, VATAP inicialmente, o 2714. Do 2714, voe Barreiras. Grato, voa direto. Barreiras, 2714. Do 2770, decolador 114, controle 120, decima 8, bom voo. 208, até a volta, senhor. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770, saída Coral. Azul 2770, está do radar na decolagem, submantendo o voo 180 via saída Coral. 180 via Coral, o 2770. Rodrigo, eu acho que a Braveco está livre da restrição de altitude? Está livre da restrição de altitude. Graças. Salvador 630 da Gol, na 612, para o posto de estacionamento, precisando assim. Pelo 630, autorizado, chame táxi. Chame táxi. 2065, chama agora o centro Recife, na frequência 251, alterna 133, decimal 95. Voo 2065, passou 200 para o 380. Voo 2065, chama agora o Centro Recife na frequência 125.1, alterno 33.95. 251.3395, obrigado. Tá. Para o táxi, o voo 1630, temos 113 a bordo, 3 horas e 5, contalhando. 1630, táxi via parte 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 295 na espera, obrigado, Mirna. Oscar Bravo Ecos, nome estimado de pouso. Agora! A 1420, senhor. Ciente. Salvador 1630, pronto, 010. Plano 630, linha decola da 10, vento 180 graus, com 09. A linha decola da 10, voo 1630. Plano 6621, bom dia, informação Kilo, Congonhas, autorizado nível 360, conforme rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5553. Bruno 621, correto, portão 9, chama o trânsito, espera o funcionamento. Azul 2714, chame Recife em 12. 8 decimal 8. Roda 123, controle 120 decimal 8, com gol. 208, graças. 1288, muito obrigado, 2714, bom trabalho. Bom dia, controle gol no 630. Bom dia, controle, gol no 630. Gol no 630, contato radar na decolagem. Se fazia pouca. Essa é uma retransmissão, confirmação. Confirma como recebe, gol no 630. Subiu agora. Entendi, confirma. Tempestade subiu agora, confirma se sai. Contato radar na decolagem, saída via Puca, em ascensão 370. Via Puca, 370, obrigado. Azul 4207, desça e mantenha, nível de voo 0620 na proa de Bons, intercepta a chegada, desce via Bons 20. Esquerda após decolagem, saída Puca, Jamo, Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5561. Cruzado 350 para Maceió, pela outra coluna, solta, passa na frente, decola da 10 esquerda, Puca Jomo Cajunda, 08, lugar o controle, 5561, eu transpondo, Xanero 1140, portão 2. Xanero 1140, correto, portão 2, chama o trânsito, espere isso no meu. Patrão, o Oscar Bravo é controle. É o Oscar Bravo Eco, senhor? Oscar Bravo Eco, 37 milhas noroeste de Salvador. Serviço radar terminado, completa ascensão ao 80. Autocoordenação em 12345. Para informação de voo e alerta, centro Recife na frequência 126 decimal 85. 1648, informação Kilo 01, pronto para cópia Maceió. Bruno 641, bom dia, Kilo confere, Maceió autorizado nível 350, via pêndulo 197 após conforme o plano de voo. decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5563. Vem autorizar 0350 para Maceió, pela ambas do voo no 7, conforme o plano. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Apela 5563, controle 208, 642. Plano 648, correto, portão 1, não chama o trânsito de estacionamento. Chamará com o plano, 642. Gol 621 no portão 09, autorizado, chame táxi. Autorizado, gol 621. No 630, chame Recife ao 85. Saiu baixo novo, é a frequência, qual é para o 630? Chame Recife em 126 decimal 85. 2685, obrigado, Mordor. 4207, reautorizado via chegada até 2000, desce e acusando ao localizador com 1020. Aerotaxi, voo 1621 com 1180 a bordo, 4 horas e 12, da Leão. 621, taxi via Pátio 1, taxiway Índia até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera Torre 1, 1895, ajuste no 020, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1020, boa tarde, obrigado, voo 621. Azul 2770, radar terminado, 5 ou 4 milhas sudoeste de Salvador. Chame Ilhéus, 1201. Ilhéus, 1201, Ilhéus, 1201. Controle Salvador, voo 1094, passa 220 para 150, 5 da Kilo. Voo 9094, desça e mantenha nível de voo 050, desça via chegada a Mari, 1020 ajuste. 75, 1020 para 050, voo Autorizado, gol 1601. A linha ainda com a pista 10, 170 graus, 109. Aqui, bem, decola, gol 1601.